alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Ô, Jody, tô aí. É, minha gente, a partir de agora, vamos jogar um balde de água fria na tristeza. Vamos botar ela pra ficar gelada aí num canto e não ficar perturbando a gente, porque eu não quero ver tristeza aqui na cara de ninguém, não quero ver ninguém aí com essa cara jururu, não. Vamos nos alegrar, porque afinal de contas, a vida é feita de momentos alegres, a gente tem que sempre estar de bem com a própria vida, para que a gente possa desfrutar de tudo que ela nos oferece. É ou não é uma verdade? Claro que é. Então, pra você, menina, coisa fofa do meu coração, ô menina linda, e também pra você, meu amigo, aquele abraço, eita, olha, eita, mas não precisa de apertar tanto assim também não, cara doido, tu é doido, rapaz, e ó, um chute na canela também, viu? Daqui um pouquinho eu trago a nossa carta destaque, eu vou dizer quem é que nós vamos atender, aliás, né, na carta destaque. E hoje tem aqui tanta música, rapaz, mas tem cada música bonita mesmo, tô olhando aqui o listão, ó, rapaz, mas vai rodar muita coisa boa. E eu começo então trazendo Adalberto e Adriano, Separação, eita, roda lá, meninão. Terá sido o motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. A força do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher. Ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de amor. Eu quero provar pra você a força do meu amor. nossa historinha de hoje na carta destaque é do jovem alegre e feliz de Goiânia, Goiás. Goiânia é pertinho de Brasília, fica a 200 quilômetros, né? E esse aqui, jovem alegre e feliz. Eu quando vejo esses pseudônimos assim, jovem alegre e feliz, eu já fico imaginando que seja realmente uma pessoa de bem com a vida. É, porque isso aí traz... É quando a gente vê assim um pseudônimo triste, desesperado, amargurado, a gente já fica logo pensando, puxa vida, deve estar sofrendo, não é? Agora, quando a gente vê aí jovem alegre, feliz de Goiânia, a gente também já imagina que seja uma coisa muito bonita que ele vai nos contar. Eu não li a carta ainda não. Não li a carta não. Vou ler daqui um pouquinho. Mas eu já, só de ver o pseudônimo que ele usou aqui, eu já me senti bem. Acho que vai ser uma carta muito gostosa, muito boa de ler para vocês aí. Daqui um pouquinho então, tá? Jovem alegre, feliz de Goiânia. Já já eu te atendo. E agora eu vou trazer aí é o The Olympics. LA Up. Oh, música bonita. Roda, roda. There's a man in the funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bearcat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of howl. Like great big lions and grizzly bears. He's the toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Right, daddy, right. Hi-yo, dinosaur. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, gente, estamos quase entrando em dezembro, né? É o mês de Natal e sempre tem uma campanha dos Correios que me deixa assim emocionado. Eu até faço um convite a você. Veja só, o Correio ele recebe em média 17 milhões de cartas que as crianças enviam para o Correio pedindo para ser entregue ao Papai Noel. Rapaz, tem pedidos inacreditáveis. Tem criança pedindo um panetone, uma blusa de frio para a avó. Mas por que você não faz isso? Que você não vai na agência do Correio aí da sua cidade e procura para eles se eles têm carta de alguma criança aí endereçada para Papai Noel? E por que que você não vai, não tenta ser o Papai Noel dessa criança? Hein? O que que você acha? É só pegar a carta, né? Entregar o presente dos Correios até o dia 20 de dezembro. Isso. o próprio correio vai se encarregar de fazer a entrega gratuitamente. Então, vamos divulgar, gente, vamos ajudar. Olha, são 17 milhões de cartas de crianças que encaminham para os Correios para que seja entregue ao Papai Noel. Custa alguma coisa você ser o Papai Noel de alguma dessas crianças? É só passar na agência do Correio e falar: tem alguma carta aí que foi endereçada ao Papai Noel? Pronto. Você deve ter reparado pela minha voz, né? Eu sou muito, muito manteiga mesmo, viu? Eu sou muito manteiga. Eu faço isso, eu faço sempre. Todo ano eu tenho essa preocupação. Eu passo na agência dos Correios, pego lá uma quantidade, sei lá, uma quantidade de cartas e vou. É claro que tem alguns que vêm com os pedidos que a gente não tem como atender. Mas a maioria, gente, é de coisas tão simples que acaba a gente tendo condição de atender e ajudar essas crianças, sim. Então, você pode passar e ajudar também. Eu tenho certeza que você vai fazer muita criança feliz, viu? Eu vou trazer agora os covers para cantar. É o cover do Carlos Alexandre, Feiticeira, do Newton César, Férias na Índia, e do Evaldo Braga, Sorria, Sorria. E depois a Márcia Ferreira. Essa aqui é pro meu amigo Clodoaldo Dantas e a família Dantas, em Altamira e em Fortaleza, no Ceará. Então vamos ouvir as duas músicas aí. Roda lá, menino! Feiticeira, feiticeira, feiticeira, é essa mulher que por ela caminhei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu com apenas um toque da sua magia. Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Alguém que nunca lhe amou. sorrir, e outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda que eu não posso mais te aconselhar. Confesso que você foi o meu grande amor, mas sempre sorria assim como estou. Sempre sorria assim, meu amor. Gente, eu realmente sou uma manteiga derretida, viu? É só de imaginar a felicidade de uma criança quando ela recebe um presente. Ela mandou uma cartinha pro Papai Noel. Você vai ser o Papai Noel dessa criança. Quando ela se vê que foi atendida, a felicidade, o brilho de alegria que fica nos olhos daquela criança, puxa vida, é uma coisa que não tem preço, viu? O coração da gente só falta explodir de tanta felicidade. Por isso mesmo, eu acho que vale a pena. Não sei se na sua cidade o Correio tem esse tipo de serviço, mas ele sempre tem, porque a maioria das cartas, em qualquer cidade, as crianças têm esse sonho de sempre ser atendida pelo Papai Noel. Então, você não custa nada. De repente é um pedido que você pode atender. Por que não? Por que não fazer uma criança feliz, não é mesmo? Vamos lá, vamos participar dessa campanha. Vamos. Eu tenho certeza que você vai sentir muito bem, vai sentir o seu coração muito mais aliviado, viu? assim como fica o meu. Olha, Carmen Silva vai cantar agora Adeus Solidão. Roda lá, meninão. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Programa Maurício Fares. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu recebi aqui uma mensagem do meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. O Cláudio diz, ele colocou, fez uma postagem no meu Face o seguinte: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. Já a honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. É claro, a esperteza corrompe a vida da gente, mas a honestidade enobrece a alma da gente. Muito obrigado, meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Felicidades para você e para todos os nossos amigos aí de Niterói. Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tô arrastando o R aqui. Arrastando o R como se fosse carioca, né? Ou carioco. Agora eu vou trazer The Doobie Brothers. Listen to the music. Roda, menino. Gente, vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Daqui um pouquinho eu vou trazer a carta destaque do jovem alegre e feliz de Goiânia. Aí eu li a carta, vocês viram que eu disse no começo aí do programa? Que quando eu vejo esses pseudônimos assim de jovem alegre e feliz, já me dá uma impressão que é uma pessoa que realmente está de bem com a vida. E é esse o caso da cartinha desse jovem alegre e feliz de Goiânia. Já já vocês vão conhecer a história dele, viu? Opa, muito bom, muito bom. Um abraço, meu amigo. Daqui um pouquinho, viu? Eu trago aí a sua historinha. Olha, o bom da vida é que mesmo que não possamos mudar o que ficou para trás, ela nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. É, porque o que passou é passado, mas sempre nos dá ensinamentos para que a gente possa reconstruir na frente, né? Que a gente possa criar uma nova história diferente daquilo que a gente fez. Então isso é bom,

Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim, a boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Bom, minha gente, alô menino, alô menina, tá preparado? Chegou mais pra perto do rádio aí? Se aproxime, porque agora é a hora, é o momento, é o instante de trazermos a nossa carta destaque! E agora, a carta destaque do ouvinte! E a carta de hoje é do jovem alegre e feliz de Goiânia. Ele me escreveu dizendo o seguinte: olha, Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Maurício, eu sou um homem de 19 anos, sou estudioso e trabalhador. Eu fiz um curso de informática e estou me especializando em consertos de computadores e notebooks. Lidando com essas máquinas, um dia descobri o site da Rádio Estúdio Brasil e, por curiosidade, ouvi o começo de alguns dos programas que tem lá. Até que de repente chego no teu programa e aí fiquei muito interessado quando você rodou a primeira música e disse que iria atender uma carta de destaque de um ouvinte de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu achei interessante, sabe por quê, Maurício? Não é muito comum homens participarem de programas de rádio e ainda mais falar de seus problemas, né? Assim como o rapaz de Rondonópolis falou. Eu fiquei tão interessado que eu vi o programa até o final e de lá pra cá eu não perco um dia sequer. Eu ouço de segunda a sexta. Pena não ter no sábado e domingo também. Epa, pera aí, rapaz. Você também? Quer matar o velho, é? Vem com essa ideia pra cá, não. Deixa pelo menos eu descansar o final de semana, uai. Tu é doido, é? Vai que o Edelson Moura esteja ouvindo aí e resolva adotar essa ideia. Aí é encrenca pra minha cabeça, né? Nananina, não, viu? De segunda a sexta tá bom demais. Não me encrenca, não. Aí o pior de tudo é que de repente o Edelson vai ouvir mesmo e vai falar: sabe que o ouvinte tem razão? Vamos botar o Maurício pra fazer sábado e domingo também? Aí eu morro, aí vocês matam o velho. Mas vamos voltar cá. Olha, Maurício, eu quero me formar em engenharia de informática porque adoro lidar com computadores e tudo que se relaciona com essa profissão. Eu estudo e trabalho, como te disse, e aos finais de semana eu saio para as baladas, assim como todos os jovens, pois não sou de ferro, é claro. Tenho alguns amigos com quem saio e já formamos um grupinho de 10 jovens. Vamos para as festas de peão, bailes em clubes, Onde tem um forró bodó, nós estamos lá. A gente faz muita farra, bebe, namora, dança, se diverte a valer, mas ninguém lida com essas coisas de vício, de droga, não. Eu ouço você falar de jovens perdidos que se afundam nas drogas, mas a nossa turma é tudo cabeça feita. A gente bebe muito, sim, mas nada além disso. E assim mesmo quando apenas nos finais de semana, quando nós estamos de folga. Porque quando chega a segunda-feira, estamos lá no batente de novo e a vida continua. Eu não tenho nada mais de especial para te contar, apenas isso. E gostaria que você rodasse para mim uma música do Fernando Sorocaba, que é mais ou menos a nossa história. É tenso. Agradece o jovem alegre e feliz de Goiânia, Goiás. É, meu amigo, felizmente esse grupo de amigos não faz parte da minha triste estatística dos jovens barrigada perdida, né? Esses aí também fazem parte da feliz exceção de jovens que sabem o que é ser jovem, que curtem a vida, mas com responsabilidade e respeito. É certo que todo jovem comete exagero. Comete, eu cometi tantos exageros no meu tempo de rapazinho, mas a vida é feita disso mesmo. A gente trabalha, estuda, tem o direito de se divertir, sim. O ideal seria sem vícios de espécie alguma, sem bebidas e drogas. Mas o importante é que isso só se limita ao final de semana. E na segunda tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. Que maravilha, meus jovens. Só não pode deixar isso aí se tornar um vício, né? Não pode deixar a bebida se tornar um vício. Mas é curtir um pouquinho, se alegrar, diminuir a tensão. É como diz a música mesmo, você tem razão, essa música dá certo para vocês. Vocês ficam tensos aí durante a semana, trabalhando, estudando e coisa e tal. Aí então, para tirar um pouco da tensão, descarregar um pouco dessa carga ruim, a gente tem que se divertir. E até que um trago no... Pensa bem, isso não é apologia à bebida. Não é apologia à bebida, pelo amor de Deus, não vou interpretar as coisas dessa forma. Mas, na verdade, isso aí ajuda. Tem certas horas que isso aí, o álcool tem essa propriedade de te desestressar, de tirar aquela ruindade que tá aí. É o que eu falei, só não pode se tornar um vício, porque se tornar um vício, né? Aí acaba acontecendo, né? Os jovens têm que aproveitar a vida, mas sem nunca esquecer daquele ditado que volta e meia eu estou passando para vocês: o preço da vida é a velhice. Nunca se esqueçam disso. Tudo que vocês fizerem agora, a resposta virá quando estiverem velhos. Pensem nisso, né? Pensem nisso. Ah, tá aí a música que você me pede. Mas não se exceda, como diz a letra do Fernando Sorocaba, tá legal? Porque a letra, ela exagera um pouquinho quando diz que ele bebe pra se lascar, né? Não é nada disso, não. Que fique apenas nas farrinhas, sem maiores responsabilidades ou consequências, tá bom? Fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida, meu jovem, alegre e feliz de Goiânia, Goiás. E tá aí, Fernando e Sorocaba, é tenso. Roda, menino, roda! É meu defeito, eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Que defeitinho bom, hein? Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto,